Bom dia. Falando de amor. Eu vivi por muito tempo à procura de um grande amor, mas não sabia que tudo que eu queria sempre estava bem aqui. Mas um dia percebi que em seus olhos a pureza me encantou. Nunca tinha acontecido algo tipo coisas desse jeito assim. Deixa eu te dizer, por favor me escuta. Ah, eu só quero você. Meu amor, não diga não. Deixa eu te falar o que eu sinto no meu peito. É um sentimento maior que vem do meu coração. Essa dor no meu peito que não tem jeito é o Portal do Arrocha. Deixa eu te dizer, por favor me escuta. Eu só quero você. Meu amor, não diga não. Deixa eu te falar o que eu sinto no meu peito. É um sentimento maior que vem do meu coração. Não deixe que a chuva afogue, não deixe que o sol anoche. Consigam acabar esse amor, que o tempo possa nos mostrar, que a vida possa me ensinar, que essa dor no meu peito que não tem jeito é um amor. Não deixe que a chuva afogue, não deixe que o sul ao norte consigam acabar esse amor, que o tempo possa nos mostrar, que a vida possa me ensinar, que essa dor no meu peito que não tem jeito é o amor. Pode matar agora todas as mulheres do Brasil.